do Senhor, povo escolhido, em sua luz somos guiados. Não nos damos golpes nem a dor, pois somos santos, amados. Caminhando em suas veredas, olhamos para o alto a confiar. Ele nos chama à sua mesa, em amor Ele vem nos buscar. Santo povo, em ti, Senhor, te rendemos nosso louvor. Teu nome é a nossa canção, em ti. Na mesa do rei partimos o pão, dizimos e ofertas em gratidão. O levita e o órfão não esqueceremos, compartilhando o amor. Juntos viveremos, animais puros a ti, Senhor, nosso coração cheio de temor, alegres dançamos em sua presença, celebramos, Senhor, a sua essência. Senhor, nosso Deus é fiel. Na jornada, nunca sozinhos, em seu amor, somos um só. Nossa história, Ele é o pé. Santo povo em sua luz, caminhando sempre em